GTA tá desde o passado aí. Só melhora, né? Só, só requinte, só coisa. Só 32 milhões de cópias. GTA tá no quinto. Desculpa, GTA tá no quinto. Final Fantasy tá no 15 já. Pra que fazer 13 a ver? Você começou em 88 essa merda. Me interessa! Ah, então vamos falar uma coisa nada a ver. Respeito com eles fizeram menos GTA e venderam muito mais que Final Fantasy. Pronto. Claro, vendeu pirata. Que... Não, peraí. Não, agora... Parou, parou, acabou. Não, não, quem tem versão? Quem... Peraí, peraí, calma, tem... calma. Yuri, tu tem o GTA 4? Isso aí você tem que falar no vídeo lá. É, deixa pro vídeo. Isso aí, isso aí. Quebra pau aqui, pode falar. Deixa pro vídeo. Sim, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Six e estou aqui com o Frajola. E aí, hein, galera? Tudo certo? Lanzonete? Olá, tudo bem? E temos um convidado especial. Diogo. E aí, Diogo? Aqui é o Diogo, irmão do Frajola, a versão mais máscula e mais séria. É pra ser um podcast, não piada. Piada. E é claro, o nosso porto-alegrense Yuri Machado. Olá, como é que estão? Tudo bem? Aí, pós-carnaval, todo mundo é quebrado. Hoje nós vamos falar, o Yuri que montou a pauta baseada num artigo da IGN. Yuri, que pauta é essa, Yuri? Essa pauta, na verdade, eu tava vendo, é que vocês sabem que eu recebo as newsletters da IGN e às vezes tem uns artigos interessantes. E eu achei muito legal que eles mostraram sobre as franquias, como elas eram no passado e como, o que elas se tornaram depois. Então mostrou ali franquias que até eu nem sabia que eram tão antigas, que nem Call of Duty, que vai fazer 10 anos esse ano. Olha só, hein. É 2003, tá certo. E aí a gente vai ver quais são as mudanças dela, mas depois dos e-mails... Dança dos e-mails. E chegamos a mais uma leitura de e-mails do Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Cinco e eu estou aqui com o novo contratado do Super Controle, que é o senhor Aloysio Ventura. E aí, chapa, tudo certo? Tudo certo, fala aí, tudo bem? E aí, cara, explica aí de onde tu veio, pra onde você vai. Não, meu nome é Aloysio, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Do buraco do Rio de Janeiro, do final do Rio de Janeiro, lugar quente pra caramba. E eu vou estar editando agora alguns casts, né? E, ó, ele vai ser um dos editores, né? Agora temos o Saulo também, que o Saulo não pode participar agora, mas enfim, eu apresento o Saulo na semana que vem. Engraçado que os dois têm uma banda, os dois são ótimos músicos, veja só aqui, coincidência infernal. E, Aloysio, que banda é essa, cara? Pode explicar aí, tu quer fazer um jabá dela? Ah, fácil, pô. Tem uma banda de prog metal aqui, todo mundo aqui do Rio, todo mundo da minha região. A gente tá com a banda desde 2007, né, então vai fazer agora 6 anos de banda, mas com trabalho próprio, a gente tá lançando o primeiro EP, lançou o primeiro EP esse ano, agora no finalzinho do ano passado, no início desse ano, e tá tocando por aí, Rio de Janeiro, quem quiser chamar pra tocar fora do estado, quiser pagar, a gente tá indo também, né, e tenta nas mídias sociais todas aí, no YouTube, a gente só não tem site ainda, fora isso, nas mídias sociais a gente tá em todas as mídias, já com material pra download, com vídeo, com CD pra download, e sempre lançando novidades aí, ó. A banda é Innocence Lost, é prog metal, mas é vocal feminino, né, fora isso, quem quiser conhecer mais, só curtir mesmo o som, só escutar pra poder saber melhor. Então o link está no post aí, geral, galera da banda do Aloysio, certo? E já que ele tá contratado aqui, eu vou mandar ele trabalhar, né? Porque... Tá parado aí. Vamos ver aqui, deixa eu só copiar o e-mail e te colar aqui no Skype. Então tá, Aloysio, leia o primeiro e-mail aí, já que tá trabalhando. Então vamos lá. O primeiro e-mail aqui do Daniel Correia, 22 anos, não tá dizendo aqui de onde é, né? Olá, chapas. Gostei bastante desse primeiro podcast de 2012 com o time Dreamcast reunido. A discussão foi bastante calorosa. Concordo com o Six quando ele diz que o Crash não vai abalar a indústria de jogos, apenas dos consoles, pois o custo-benefício dos jogos, sejam eles independentes ou de grandes empresas, talvez fique mais barato lá de lá em diante. Está cada vez mais caro fazer um jogo, pois existe o medo de que ele não venda tão bem e assim o processo de falência de certas empresas. Pode sim ocorrer. Foi o caso do THQ e a da empresa de Warren Spector, criador de Epic Mickey, como o Julie bem falou. É claro que certas empresas irão se manter muito bem, mas acredito que o futuro terá foco em jogos baratos e PC. Também acho, né? É, se alguém aí assistiu a palestra do Gabe Newell na DICE, sabe o que eu estou falando. Pra resumir, acho que o que ele diz faz muito sentido. O PC sendo mais barato pra produzir, para mexer, se condicionar para o futuro. Mas é isso aí mesmo, concordo com o que ele disse. Pois é, né? Eu falei até dos PCs e tal, eu não sei se chegou a ouvir, mas tu concorda, então tu também acha que o PC vai... Com certeza. O seu PC é mais aberto, né? Então o lance de licença vai facilitar bastante. Até pra que os caras, as empresas têm que pagar o kit de desenvolvimento, né? Seja do Play 3, do Xbox. Então tem isso também. É, e o PC é mais simples, né, pra produzir jogo e tal, enfim. Com certeza. Tem a Steam também pra poder você estar lá, aquele green light, né? É verdade, pra a gente citou até o estar apresentando. Então acredito também que o pessoal vai investir em fazer jogos mais simples em cima de engines poderosas. Porque vamos supor, o cara já vai cortar todo aquele trabalho, aquele gasto de fazer a física, de fazer várias coisas, de iluminação e tal, que a engine já vai fazer. Então dessa forma já vai reduzir o custo, né? Pois é, até a gente citou, mas isso foi nem ficou na edição da engine do Final Fantasy XIII, que eu lembro que a Square fez, e só ela ficou com a engine, tá ligado? E, uhum. E só ela usou por Final Fantasy XIII, XIII e XII, e ninguém quis comprar e tal, e aí parece que deu toda essa treta, agora ela tá fazendo a nova, parece que ela tá produzindo a nova aí pra Agnes Philosophy, não lembro, aquele vídeo e tal, não sei se chegou a ver também. Cheguei a ver. Mas essa engine antiga é aquela, como é que é o nome? Tem o nome de luz, né? Lighting, como é que é o nome? Ah, cara, eu não lembro mesmo. É uma engine violenta ela, cara. É, violenta. Né? Bom. E essa, saiu agora também a Crytek, da Crytek lá, do Crysis 3, como é que é o nome da engine? CryEngine mesmo. CryEngine, né? Também bizarra ela, não sei se você chegou a ver. Tem efeitos até pra simular desfocamento de câmera, uma porrada de coisa. Bem maneira. Só que eu acho que elas são muito caras, né? Porque o pessoal não tá... Eu não vejo CryEngine 2.0 ou 3.0 em outros jogos ainda. Não vi nada assim de notícia e tal que tá usando. Ou enfim, né? Não sei, mas talvez seja mais barato do que a empresa desenvolver toda essa parte. Exatamente. É, agora vai ter a nova Unreal Engine, né? Tem alguns vídeos aí soltos. Tá muito maneiro aquilo também. Pô, essa 3, nego, tá tirando leite de pedra, cara. Caralho, é. Tá... Até hoje, né? Até hoje, pô. Jogando Devil May Cry, nem parece que é a mesma coisa do, sei lá, BioShock 2007, sabe? Parece outra coisa completamente diferente. Você percebe a iluminação, aquela coisa meio plástica, né? Parece G.I. Joe, mas, pô, bem foda, bem maneiro mesmo. Continua. Tem mais um pedaço aqui ainda. Continua lendo? Continua, vamos terminar esse e-mail aí. Tá, vamos terminar o e-mail aqui, então. É, não quero que a Nintendo acabe nunca. Sou fã de carteirinha da empresa e já tenho o Wii U. Pô, o maluco tem grana, hein? Apesar dos números estarem apontando para as vendas do console não vão tão bem assim, eles sempre terão 3DS e Pokémon para salvarem. Sente falta de vocês comentarem mais coisas da Nintendo, como o Nintendo Direct, que aconteceu cerca de 2 semanas atrás. No mais, acho que o meu e-mail é esse. Muito obrigado por voltar e já com saudade de vocês. Então, Daniel, pois é, da Nintendo, eu chegou a ver, Luiz, o Nintendo Direct, o evento aquele? Não vi não. Eu dei uma olhada, né, e tal, mas parece que vai ser bastante coisa, parece que vai ter o Zelda novo, com um novo formato e tal, o Xenoblade, ou Xenogears, não sei, é do criador do Xenogears, então tem um RPG novo vindo por aí pro Wii U, Smash Bros, Mario Kart, sempre, né, mas... Na E3, pelo menos, acho que vai aparecer alguma coisa, sei lá, né? Tem que aparecer alguma coisa, porque, pô, o Wii U tá foda, velho. Mas, cara, outra parada, tipo, o Wii U, se a gente parar pra pensar em... Vamos supor que a Nintendo esteja visualizando bem o futuro, e esse lance dos jogos estarem ficando muito caros. O Wii U nem é tão superior assim aos consoles dessa geração, né, cara? É verdade. Talvez a própria Nintendo já esteja pensando nisso, que não tem como gastar tanto dinheiro, as empresas não vão gastar tanto dinheiro pra fazer jogos tão fodas. Precisa de processamento tão superior. Talvez ela já tenha apostado nisso. É, pode ser que ela tenha se ligado. Mas o problema é que ela lança muito jogo, assim, tipo Nintendo Land, sabe? Essas coisas mais simples, que o pessoal não vai muito atrás, eu acho. Eu acho que no Wii era novidade que atraía, agora não é mais. Então, eu não sei, essas vendas baixas, eu fico um pouco assustado e tal. Sei lá, o que pensar do Wii U ainda. É complicado. Mas tá complicado mesmo, tá complicado. O Wii U tem uma cara de Dreamcast, né, cara? Tipo, saiu um pouquinho antes. É, né, cara. Mas é verdade, muita cara de Dreamcast saiu um pouquinho antes, né? Todo mundo na expectativa, novidade e tal. Novidade e tal. Sai os outros, sai arregaçando ele e tem mais o que fazer. questão de tempo. É. Mas pelo menos o Dreamcast já saiu com jogos fodas, assim, tipo, é. Na hora que saiu, na época que saiu, o nego ficou maluco. Soul Calibur, então. Shenmue, quando né? Quando viu Puta que pariu. Shenmue também. Vários jogos, o Sonic Adventure saiu foda pra caramba. Ah, e o Wii U, né? Zumbi U, é, New né? Mario. New Project, Mario, que é igual lá. Do outro. Complicado. Complicado mesmo. Mas, bom, como esse meio ficou gigantesco, eu acho que é isso então, Aloysio. Te apresentamos, agora todo mundo sabe quem é você aí. Sim, sim. Então é isso, né, galera? Vamos ficar aí e semana que vem a gente volta. Aloysio, obrigado aí quando tu... Eu vou avisar o pessoal aí quando tu tem que participar, quando tu quiser participar, tu tá lá na agenda do cast, beleza. Do grupo, então é só se meter no meio e vamos tocar isso aí, então. Tranquilo, vamos fazer um cast aí do Legends of Kain, cara. Ninguém faz. Cara, é verdade. Pra caralho. Olha aí a ideia, hein? Então, beleza. Obrigadão, Aloysio, aí, pela participação. Ah, tranquilo. Então, tranquilo. Vou nessa, então. Valeu, gente. Vamos voltando aí com o cast das franquias e até mais. Até semana que vem. Falou. Valeu, Aloysio. Falou, valeu. Voltamos então dos e-mails. Quem meteu em quem aí, Frajola? Meteu no cast. Opa, brincadeira esse pessoal aí, né? Tô metendo. Sem vaselina, segundo Júlio. Bomba. Então hoje a gente vai falar sobre as franquias, né? Sobre as mudanças, se elas influenciaram ou não. E a gente vai começar falando alguns nomes de jogos. Bater um papo sobre eles, por quê? Será que vai? Será que não vai? Será que funciona? Será que não funciona? E depois no final a gente pode comentar aí se a gente gosta ou não de tudo isso. Num conjunto, beleza? Então vamos lá, vamos falar de Resident Evil, que tu vive reclamando, né? Ah, sim, é verdade. Por quê? Porque Resident Evil tu prefere o antigo, né? Explique. Claro, meu, é Survivor Horror, né? Não é essas merda aí de ação. Tá quase um Gears of War. Mas Gears of War é melhor. A gente pode entrar nesse debate, Yuri, por favor, me ajude. Porque eu acho que ele se atualizou com a geração, né? Tipo, o pessoal hoje quer isso, eles não querem mais aquele tipo de jogo. O que vocês acham disso? Pois é, eu não sei, cara. Eu não sei porque, na verdade, se a gente pegar os primeiros três Resident Evil, tem aquela jogabilidade tanque, né? Que o cara vai girar. É, eu tava falando com o jogo, que agora vai fazer o reboot, né? Pois é. Agora, cara, sabe o que eu tava pensando esses dias? Tô vendo reboot de tudo, tá ligado? É, DMC, agora Tomb Raider. Quero saber, depois de um tempo, vou fazer reboot de novo das paradas, assim, então... Sei lá, e já pensou com o futuro disso aí? Que daqui a pouco vão ter que fazer reboot das franquias de novo, provavelmente. Cara, é bizarro, cara. Assim, a gente tá entrando numa coisa que ou os caras param ou os caras resolvem, sei lá, fazer uma coisa mais devagar, sabe? Fazer um jogo dois em dois anos. Mas enfim, continua. Minha opinião é o seguinte, reboot eu acho que é legal, porque se tu for utilizar a mesma ideia passada vai ficar, depende dos jogos, fica datado. Porém, não estragando a essência da história. Claro, vamos adaptar hoje em dia. Os personagens aqui, do Leon, a Chris. Não, mas calma aí, é tipo, olha só. Não, o Dead Space é um jogo que funciona. Tu acha que funciona? Diogo, responde aí. Claro que funciona. Então, se um Resident Evil ficasse como Dead Space, seria uma boa, porque ele é mais focado no terror, tá ligado? Sim, não é só... Não, assim, ó, eu era um dos caras que metia pau. Ah, porque Resident Evil, Survival Horror, não sei o quê. Tá, beleza. Hoje em dia eu virei o Resident Evil 6, o 5, o 4. Tudo bem, agora eu aceito. Eu acho que hoje em dia a forma de ter tu jogar em 2 é boa. Só que, meu, a história, você pode dizer, do 1, do 2, do 3 não é tão legal. A história hoje em dia ficou pastelão, ficou ridícula, cara. Sério, do Resident Evil 5, do 6, me deu sono quando eu virei ele. Só jogava online ele... E volta e meia, vou virar essa bagaça pra dizer que eu virei. Dá sono! O 5 eu não gosto, eu odeio o 5. Eu odeio jogar com o. Ah, odeio o 5. Com o Frajola ou com o Diogo online, mas não. Pois é, pra gente jogar, vou jogar o carnaval aí. É, não jogamos nada, né? O cara ficou assistindo o carnaval na Globo, né? Eu joguei Mario Kart e tomei um cogumelo. Cogumelo não, um casco do bichinho e caí da fora da estrada. Eu acho que o Rodrigo foi no carnaval de cascudo. Tá, mas... Fala. Então, aqui. Não dá, é muito parado aquilo lá, não dá. Cara, se o Jogo falou, tem que ser igual o Code Verônica. Não, meu. Tá louco. Eu acho assim, ó. Só como? Pega aí. Reboot não pode ser só. Se é pra fazer só um remake, HD muda os gráficos e deixa igual. Agora, não. Reboot é. Tem que ter essa mudada pra não deixar datado. Fala aí. Eu quero que volte, tipo, o Code Verônica. Tipo, o Code Verônica ficou um pouco mais rápido que os antigos, né? Sim, ficou. Não, eu acho que o novo Resident. Não, eu acho bom, eu acho legal. O Rodrigo não vai ficar de Verônica, ele não virou. Não, ele podia continuar com o mesmo sistema de jogo, né? Só que uma, tipo, que nem o Six falou, como, tipo, Dead Space. Pois é. Um pouco mais interior, é muita ação, eu não acho legal, meu. Tipo, ele tá correndo. Sim, no 6 tem os monstros gigantes. Você passa. Ridículo. No jogo você passa mais. Fora assim, tipo, de dia, né? Do que de noite, sei lá. Eu não é que acho eu lembro legal, que não... o 4 vendeu pra caralho, daí o 5 foi mais ou menos, e o 6 o pessoal sim. Tá caindo em cima, né? Pior. Dividiu várias opiniões, então. É como eu disse, uma coisa que eu achei que pegou no Resident Evil 5 e 6. Botaram a Sheva, daí o que, que acrescentou na história? Não trabalharam, o negócio legal dela morreu. Aí no 6 tem a Helena, que é a parceira do Leon. Tem lá o parceiro do Chris, que é o Pierce, que é um pouquinho mais trabalhado. É que, ó, nego quer parceria, quer online, né? Quer jogar. Não, concordo, mas, tipo, ficou meio... A Helena, pra mim, é indispensável. E o Alina, tu vai jogar com o filho do Wesker? Eu não vi assim, ai, meu Deus, é o filho do Wesker. O cara que luta, ok, mas... E daí, só porque tinha a Sherry mesmo, foi aqui, ó. Vamos botar a Sherry pra tentar dar uma animação. Mesmo assim, cara, não me acrescentou. Desculpe, haters. Eu chuto mesmo. Tá certo. Agora eu vou cutucar o Six, já que ele comentou que precisa de amiguinhos pra jogar, não é isso? Como assim? É, não, né? Não, eu falei que hoje em dia todo mundo quer jogar online as paradas, né? Que uma vez a gente jogava em TV de tubo de 20 polegadas, GoldenEye, e não reclamava. Vai jogar online via Skype, já que não tem fone de ouvido, né? Mas eu acho mais legal isso, só que... E a tela dividida, não sei se funciona também, acho que o Modern Warfare 2 meio que funciona. Mas hoje em dia o nego quer jogar online. Tanto que o Dead Space 3 tá aí com parceria também, né? É, então... online também. Outro. Mas tá bom, eu acho que funciona esse negócio. Não, dois já tinham. Mas só esse negócio assim, sabe o que eu acho que é o problema, cara? Por que que não pegam, então, e começam a franquia de novo em dupla, sabe? Porque que nem aquele Arm of Two, vocês já viram? Ah, tem dois caras jogando. Entendeu? Porque eu acho que sim, porque assim, aí, vai lá, é que assim, eu não joguei os Dead Space, mas o Dead Space 3 agora vai ter um cara novo, assim. Tu não jogou Dead Space? Eu tô cagando pra ele, eu quero saber do Isaac, tá ligado? Tu não jogou Dead Space? Não, eu joguei, eu tenho medo. vai. Eu comprei. Não, tá se fazendo, não, é brincadeira dele. Né? Não é, não, ele joga RPG de mesa. Não, eu acho que o que tu quis dizer do Dead Space? Eu acho que não precisa lançar uma nova versão, faz, sei lá, uma versão Limited Edition com opção. Ah, vamos jogar rei. Uma campanha COP, sei lá. Ah, não, meu rei, manda aí. Não, não COP não, campanha não. Modo online, cara. Assim. Não, tem que ser tudo junto, Rodrigo. Não, tá maluco? Separado, acho que não vai ver. Não vai ser Capcom da vida. Então aí cria uma franquia. Ah, lança o DLC só... aí com online, vai. Tô maluco. Não, não, tá isso ligado? Eles deviam ter feito na época. Agora não dá mais. Agora dá mais. Exatamente, agora dá mais. Sabe? Eu acho assim que... Eu não sei, esse pessoal eles tentam ver de acordo com o mercado. Aí, o mercado gosta de jogar cooperativo. Vamos botar cooperativo no próximo jogo, tá? Tipo, lembra do Dead Space 2? Não me atuca nada, sim. Assim, sabe? Lembra o multiplayer do Dead Space 2, que é um avacalhado podre, ridículo? Que foi podre. Aqui, porque o mercado bem, podre. Porque os caras falaram que não iam colocar. Agora, não, mas vocês estão falando... Não, não. Eu posso usar o exemplo do Rayman Legends? Sim. O criador e produtor do jogo ficou putaço da cara, que o jogo era só pro Wii U. E ele mesmo falou, porra, Ubisoft, você vai lançar pra todo videogame agora? Não, o pior de tudo é ter adiado a versão do Wii U, cara. Isso que o jogo tá pronto, você tem noção disso? Eles tinham que, no mínimo, lançar a versão do Wii U e depois lançar o resto. Então, mais uma prova que o mercado manda dinheiro, né? É isso aí. Não vão dar bola pro que... Nintendo Direct amanhã vai... Ninguém veste a camiseta, na verdade. É, só os índios vestem a camiseta. Na verdade, eu acho que quem veste a camiseta é a empresa deles, né? Sim, né? É fardado com a camiseta da própria empresa, né? Tudo bem. Tu falou só de Resident Evil, terror. Tem. É Silent Hill, já que estão falando de terror. Silent Hill, pessoal. Vamos falar de Silent Hill. Porque saiu o último aí, não foi tão bom assim, né? Eu gostava dos antigos. Eu não sei, hein? Eu não sei. Porque não. O Rodolfo, o meu amigo lá da faculdade, ele queria fazer um TCC sobre esse jogo. Como é o nome dele? Fala de novo. Rodolfo. Ah, seu Rodolfo, então tá. Um abraço pro Rodolfo. Ele gostou tanto do último jogo que ele falou, cara, meu TCC vai ser sobre Silent Hill, o último jogo, sério. Ele é muito fã de Silent Hill, ele gosta muito do segundo, do primeiro sim. E do último nesta ordem. E sim. Aí o segundo eu também gosto pra caralho, o terceiro acho eu acho triple. Mais ou menos. Mas... O terceiro? O terceiro é meio... Não, o terceiro tem que controlar a menina. Sim, a Heather. Eu não gostei do quarto que mudou, mas eu acho que não mudou tanto não, hein? Eu acho que é um jogo legal assim. Não. Eu acho que é um jogo que não mudou tanto, não. A essência dele é pra dizer que não, mas agora aquele spin-off de PS Vita vai tomar no cu, meu! Pra quem faz. Bem feito que não vendeu nada. Não é aquele do Wii. Esse aí até que é legalzinho comparado ao do Vita. É um tipo assim. O Book of Memories. É igual o Dead Nation. Porra, essa! Ah, cara, The Nation é uma merda, velho. É uma merda esse jogo, velho. Não, jogar em 2 é legal. Não é ruim. Merda, aquele da PSN, não. The Nation é uma merda, então é legal. É que aí, meu, Silent Hill não é assim o jogo, entendeu? Tá certo. É terror psicológico. Dead Nation foi feito pra quê? Pra jogar em 2 e sair dando tiro. Achei legal. Virei. Beijos. Não entendi nada. Não entendi nada, mas deixa assim. Não, tá certo. Chaqueado. GTA mudou bastante, né? Pra melhor, GTA pra melhor. É interessante. Vamos combinar. Eu não curtia muito aquela visão de cima. A partir do 3 eu joguei todos, sabe? Isso aí. Melhor. Desculpa aí quem gosta. Porque é feito do jogo, a visão de cima. Claro. Desculpa, mas eu curti mesmo a partir do 3, que tinha aquele mundo aberto, sandbox, sabe? Muito mais a fuder. Peraí. Muito a fuder, mas não onde? Falem aí, por favor. Eu quero ver a opinião dos irmãos Piologo aí. Do... Cu. Vai, fala não. Mas todo mundo vai saber que eu vou falar mal de GTA. Mas tu jogou que novidade. Mas já virou jogar aí, virou tua casa aí, virado. Não, eu joguei em Porto Alegre, meus camelô lá, quando eu vim me mostrar. Compro porque é bom, né? Os caras falando, compro porque é bom. E eu fiquei olhando com a visão de cima, meu Deus, Atari? Ah, não. Você é River Raid? Então tu nunca vai jogar, sei lá, Hotline Miami? Nunca, né? Não, nunca. Por causa do gráfico. Não é gráfico, aquela época de Play 1, meu, no início do Play 1. É, que início do Play 1 o cara queria gráfico. Não. Jogava não. Dino Crisis e 1. Então, ele tá falando isso. Naquela época nós queria gráfico, nós queria 3D, não essas putaria aí. Ah. Hoje em dia tanto faz, acho que se o jogo for bom. Não, mas. Você GTA hoje diz indie! É indie, o 5 é indie. Fico com Sleeping Dogs. Foda, Sleeping Dogs é muito a fuder, cara. Bem melhor que GTA 4, eu achei, cara. Bem melhor mesmo. Então, dando continuidade, Diogo, quer falar algum jogo aí que tu gosta e mudou demais e sei lá, tu não joga? É que Diogo é um cara que parou de jogar, né? Parou muito de jogar videogame. É verdade. Grande mudou? Mudou sim, é horrível agora. É horrível. Horrível. Aí, ó, então mudou. Mudou. Falando em mudou, é uma pergunta agora. Eu sabia que ele ia me mudar. Eu vou olhar pro Frajola agora. Eu sabia, já sei. Vou olhar pro Diogo, vou olhar pro os três aqui. Que jogavam muito RPG japonês. Sim, claro. Que? E hoje em dia eles estão em queda, né? Porque nego não tá mais jogando muito. Tudo lá embaixo, né? Tá tudo lá no link. Agora o que move o mundo é Mass Effect, Skyrim, né? Dragões, né? Ó. Ocidental. E de novo essa briga aí. Terra. Mas eu pergunto agora pra vocês se vocês jogariam, sei lá, Ni no Kuni. É um RPG japonês. Sim. Com elementos japoneses, batalha japonesa, 80 horas, 50 de sidequest, 40 de história, aquele mundo aberto. Jogaria, parado. Mas só jogaria ele. O outro não, eu teria que me dedicar só a ele. E é difícil. É o que eu faria como eu fiz com o Final Fantasy XIII, que só joguei ele. Só ele. Aí eu consigo. Mas claro, quem ia jogar, meu? Tenho. Só o sistema de batalha pega 3, 4 RPG dos melhores. Pois tipo, é. Tem uma mistura de grande com Star Ocean, que eu achei. Até o Pokémon, tá? Esse é mais pro Eric, mas. Enfim. É, mas pega, tipo, é legal, legal. Como é que é? Tem um pouco de Pokémon ali também. Shadow Madness. É, então, tipo, é um gênero que ele. A gente até combinou lá se ele precisaria de mudanças ou não. Eu acho que não, cara. Acho que funciona ainda. Tem gente que gosta ainda. Não. Desculpa, mas tem gente que curte, então vamos jogar. A prova é que o Persona fez sucesso aí, esse Ni no Kuni também tá com nota trialta. Yuri, o que tu acha disso aí? Tu que é mais do ocidental? Ah, eu acho que é o seguinte, cara. Talvez nesse meio tempo aí. O pessoal enjoou um pouco de algumas franquias porque elas não mudavam, sabe? No momento que uma coisa ficou um pouco mais diferente, pô, é bacana, sabe? Tipo, Ni no Kuni, eu gostei, cara. Eu joguei o demo e curti, sabe? Não sei se eu vou comprar, tô a fim de comprar, mas não sei se eu vou me dedicar tanto assim, sabe? Às 80 horas, assim, acho muito tempo. A prova viva é o Xenoblade aí, que é um jogo todo mundo fala bem, mas ninguém jogou. Ninguém joga. Não, mas o Eric jogou, cara. Tá, aí que tá. O Eric, o Alex F e o Lima. E o Lima não terminou. Ah, mas novinho não conta. O Bruno Mazeu jogou. Nossa, então. Bruno Mazeu jogou, cara. Mentira. Eu tenho que fazer uma lançada.com aí, só de de RPG japonês. Brincadeira, novinho com. E aí, também. Jogou? E aí, jogou? Excelente. É, o Yuri tem original, né? Desculpa. Eu não jogou. Bonitão. Não jogou? Eu não joguei. Eu não cheguei a jogar. Sou babaca, não jogo. Aqui. É, mas então posta aí, foto no Face 50, e tortura o Frajola. É, mas Yuri. O Scario, ele tá com senhoras, né, safado. Ah, mas o Scario, Yuri. Não, bem por isso, ele tá com senhoras. Momento de negociação aqui, 50 aí na mão, Yuri. Não. Mas vai deixar lá pra mofar? Não, deixa ele. Uma hora vai valer dinheiro, isso aí. Eu tô comprando, eu sei que vai valer dinheiro. Algumas coisas tu compra. Então, 50 ali na mão, pá! Na mão. Não? Cara, não. Ah, nem queria mesmo. Sabe negociar. Tática 2, nem queria mesmo. Nem queria, tem aqui no HD, daí? Nem queria. Eu tenho minha versão. É, versão digital, tem minha versão digital. Versão digital. Versão Alex Certo. Tem isso sim. Virei adepto à mídia digital, tá, ABS. Mas, RPG japonês dá uma discussão. Mas tá. Deixa pra que ele quer esse, né? Frajola, é, que... Tá, então eu vou falar agora do. Ô, Diogo, eu ia fazer uma pergunta. Faz aí. Não entendi, o Yuri gosta mais de RPG ocidental? Isso mesmo. E joga sim, RPG de mesa. RPG ocidentais, a última vez que a gente falou? É que a mesa dele veio dos Estados Unidos. Não, só pra saber. Como assim? Eu não entendi isso aí. Quê? Ele é RPG de mesa, é ocidental, né? Sim. Não, ocidental é onde foca mais no jogador, né, cara? Sim. É o verdadeiro RPG, né? Mas tá, a gente tem um cast disso. Você quer ouvir a gente falando sobre isso? Tem lá o cast. Ah, é verdade. Deixa pra lá. Escuta aí, não vamos ficar matando pauta. Bom, sabe uma coisa que mudou e ficou uma merda? Mortal Kombat. E aí voltou pras origens e ficou bom. Ficou bom, é verdade. Isso aí! Desculpa. Isso aí, amo. O último aí, pra mim, foi o melhor do ano passado, foi isso, não? Ano retrasado. Já. Isso, aí. Vocês 2011. Botaram no Skyrim lá, eu... Pá, tudo em Skyrim, esquisito. Eu nem tava na votação. Claro que tava, tu votou no... Não tava na votação. Votou no Lei Noir, né? Lei Noir. Ele não tava, tinha um recesso. Ah, eu tava com dor de barriga, né? Tava no recesso. Tá, mas e aí, Mortal, e aí, Mortal? Mortalzão, todo mundo gostou. Mas também botaram um monte de babaquice, de balaca, de vamos jogar 3D, vamos puxar arma do cu, vamos fazer 3 arte marcial, tô no ninjô. Eu tinha o de PSP, sabe o que eu jogava? Tinha o modo, atenção, edição, modo xadrez do jogo. Jogava o tabuleiro xadrez do PSP, que era aquele Mortal Kombat Armageddon, se não me engano. Horrível. Jogava o modo xadrez. Eu acho que o Armageddon foi o mais horrível. Lembra que... Ah, mas vinha todos, né? Vinha até o Liu Kang. Mas daí, devia ter todos, mas com fatal, não arrancar só os braços. Sim, eu jogava modo xadrez. Também, por que funcionou? Saiu um, o 2, o Trilogy e o Ultimate, não sei o quê. Aí o 4, todo mundo gostou. Todo mundo, eu gostei do 4. Tu gostou? Deixa eu falar mais. Gostou do 4, daí de olho? Claro, o 4, depois do 9, foi o último melhor, né? Eu também gostei do 4. É, eu achava legal. O 5 eu até achei legal no começo, eu lembro que não, achei legal. Não, eu não achei não. O 5 tu escolhia dois modos de luta, né? É. Cada um, e eles usavam armas. Não era só dois modos, não. Depois saiu quanto? Tá, depois saiu o 6, o 7, que é contra o Marvel vs DC também. Foi o Mortal vs DC. Alguém jogou isso aí? Eu não joguei. Eu joguei um pouco. Eu não joguei. Era locadora, lembra? Era locadora em Bento. Sim, pegava o super-homem e voava, segurava o cara e começava a bater. Não dá pra dar fatality nos super-heróis do DC. Crossover aí, cara. É por isso que eu não gosto de Kingdom Hearts, né? Esses crossover. Ah, calma! Kingdom Lâmpada! Esse aí, cara, é pelo mesmo pessoal que tá fazendo, né? E aí talvez até funcione o crossover, cara. Porque aquele jogo é meio que Mortal Kombat com um personagem da DC. Esse novo. Ah, agora, Injustice. Como é que é o nome? Injustice. Esse Injustice vai ser bom porque é a mesma engine do Mortal 9. Vai jogar com Batman, Super Homem, Mulher Gato. Cala a boca! Jogar com a Lightning, com... Ah, é, vou jogar Final Fantasy de lutinha. Aonde que tem Final Fantasy de lutinha? Aquele sim. Dissidia! O Dissidia, não é? Pois é, eu ia falar isso. Ah, não, isso aí eu até admito que eu não curti. Ah, então fala. Ai, eu joguei lá, eu joguei e virei ele. Isso aí não tem nada a ver com Final Fantasy. Como não? Como não? Tem os protagonistas de todos e os secundários. Eu tô falando da linha da história, isso aí é spin-off. Peraí, mas é de fanboy, tem todas as MP3 igual, as músicas igual. Cala a boca, eu vou te falar o spin-off que tu gostou, Final Fantasy 3 e 2. Abraço. 13-2 e o 10-2 também. Fala de Mortal É, vocês falam dessa. Final Fantasy dessa também mudou. Aí. Vamos puxar Final Fantasy. Por que as panteras? Por quê? Por quê? Por que essa babaquice de garotas dançando? Que engraçado. Eu assisti o Silvio Santos. Por que mudou o 13, né? Por quê? Quando eu comprei o original, o Final Fantasy 13, o Final 10-2, né? O original. O senhor Lanzoni veio aqui me implorando pra me vender a versão pirata, né? Opa! Quê? Isso você me esquece. Nem tinha Play 2, mentiroso! Cara, eu juro... O Play 2 é um cara que ele evoluiu, né? Ele não fica no passado, né? É. Isso aí. E aí? Sim, GTA tá desde o passado aí. Só melhora, né? Só, só requinte, só requinte, coisa... Só 32 só, milhões de só, cópias. GTA tá no quinto, desculpa, GTA tá no quinto. Final Fantasy tá no 15 já. Pra que fazer 13 AV? Se começou em 88 essa merda. Não interessa. É. Ah, então vamos falar uma coisa da mais respeito com eles fizeram isso. Menos GTA e venderam muito mais que Final Fantasy. Pronto. Claro, vendeu pirata. Não, peraí. Não, parou, agora... parou, acabou. Não, não, quem tem versão? Ninguém tem. Calma. Yuri, tu tem o GTA 4? Isso aí vocês têm que falar no vídeo lá. Deixa pro vídeo. Isso aí, isso aí. Quer dar pau aqui, pode falar. Deixa pro vídeo. Até os caras vêm falar merda aí. Calma. Tá, mas vamos voltar pro Final Fantasy, que foi uma franquia que mudou bastante. Tá, peraí. Mudou bastante, mas tu gostou do 13. Não, mas tu sabe que geral não gostou muito, né? Não, tem umas coisas que, claro, não tem como você remeter o 8. Pra mim, o 8 é o melhor de todos, assim, como o 7. Ah, mas o 9 ele é igual ao do 8, assim. Sim. O 10 também é igual ao do 8, porque as mecânicas são... Até o 12 que tentou mudar ficou legal, é mas... Cada um tem o seu lance legal, que nem o 13... Não tem nada legal. Não, como não tem nada? O gráfico, tá, aquele cenário gráfico, lá... Pegar gráfico. Não, mas foi uma coisa linda. O mundo que ele criou... Não, sistema, que... sistema de batalha, os planetas, tá, o mundo que ele criou, ok. Eu até concordo. É bastante explorado, gigantesco. Como todo RPG tem que ser, né? Legal. Só? Fora isso, a história eu não entendi porra nenhuma. Invocações! Nego, reclamou bastante da história. Como é que tu não entendeu a história? Apesar que eu também demorei pra entender de Lucy, Falci e Lucinha. E aí? E também inovou os saves, né? Não dá mais pra pegar. Dá pra roubar save, né, Lanzoné? Não, mas peraí. Uma coisa que deveria mudar. Agora, falando de novo RPG, né? Mas é a última coisa que eu vou falar. Tá. Por que nos RPGs ocidentais tu salva onde tu quer e nos japoneses tem que ir no save point? Porque é pra hardcore. Não, hardcore joga isso. Não, isso não é hardcore, isso aí é babaquice. Até o galo lá que é pra salvar. E aí, se eu quiser fazer outra coisa, porque eu tenho vida social, eu posso fazer, porque tem que até aquela porcaria. Chega a tua mina aí, chega a Júcia aí. Salva de lugar, entendeu? Ela sempre esperou, desculpa. Dá o microfone pro Diogo, agora tu é o Frajola, eu sou a Júcia. Aí, Frajola, pera de jogar RPG, vamos lá dar uma banda de carro. E aí, tu vai fazer o quê? Vai só ter que procurar o save point? Caminho, no meio de um caminho, tu sabe? Não. Vai desligar tudo, né? Ele vai... Belinha, vou jogar fora todas as batalhas que eu fiz e ganhei o level. Nunca aconteceu isso. Nunca. Tá bom, nunca. Tô falando. Nunca. Vai dizer nunca. Não vou. Vai ir. Deixar pausado o jogo, mas vai voltar, vai estar. Ah, você sabe muito bem. Vai estar derretendo, mas é possível, possível, ele vai pausar. Você sabe muito bem que quando eu tô jogando Final Fantasy é só isso. Tá bom. É só isso? Um celular do lado, um notebook do outro. Ai, meu Deus. Instagram aqui. Multitarefas. Por isso que eu sou o Final 13, que é batalha automática. Ô, meu. Automático, eu tenho o Cuca, não vai cagar. Ele tá tendo infarto. Meu, a gente não tá focando, vamos voltar lá. Videogames, franquias, mudar. Não, mas você fica me tocando em direto de Final Fantasy, para. Ninguém que gosta de Prince of Persia, né? Que pena. Eu gosto. É por isso que gosto. É aquele jogo secundário terceiro, assim. Eu joguei os três aqui. Se tiver grátis na Plus, com muito esforço eu jogo. Não, pô, é legal. É legal, cara. Não tô falando mal, saca? Mas é aquele jogo secundário, entendeu? Que não é aquele que te chama a atenção, mas. Mas tu lembra como é que era o 1 e o 2? E mudou pra caralho, né? Sim. Tendo aquele lá antigão, o cara legal. Aí filmava o irmão dele fazendo, e depois ele codificava a parada. Ah, é verdade, era trigo trabalhoso e tal. E aí o pessoal te pegou e fez toda aquela saga lá. É, Ubisoft. Que eu achei legal, cara. Eu tanto curti que aquele, aquele projeto Osiris foi cancelado, que era pra ser o novo Prince of Persia. Sim, sim. E, tipo, o Assassin's Creed era pra ser o novo Prince of Persia. É, pois o Assassin's Creed era pra ser o novo Prince of Persia. Ô, vocês falaram do Ubisoft. Aí mudaram tudo. Posso puxar um jogo que era que eu não me atraí hoje, é bom? Rayman. Rayman era um jogo assim que, whatever, preferia jogar Gex, preferia jogar, sei lá, Bugs Bunny, mas o Rayman não me atraía. E o Origins, meu Deus, amor. É bonito, né? Amor. Gosta de gráfico, mas não gostou do jogo. Não, mas nem sei do jogo, nunca acompanhei a série. Não, mas nem de nós. Por isso que é legal, por isso que é um jogo novo, é trima, é bonito. É que é 2D, tem a cara. É carisma, ele tem uma engine que é de arte lá, que é muito afiada essa engine dele. Essa coisa eu vou pedir pro jogo até pra ti, eu sei que vocês não gostam muito de. Vocês gostam de gráficos, né? Não, não é sempre assim. Mas você jogaria um jogo 2D hoje em dia? Porque eu sei que não joga, né? Cara, eu joguei, peraí, deixa eu lembrar. Depende como que é esse 2D. É, porque tipo, o Dark of the Ninja é um jogo 2D com stealth, é bonito e é bom, cara. Não, que nem eu vi o Rodrigo jogando aquele cinemora lá. Eu baixei o. Cara, é na vizinha, né? Sim, sim. É 2D. É, eu achei 2D. Bonito. Assim como aquele teu jogo lá, que é tri difícil, tu falou. O Limbo? Não. O Super Meat Boy? Não, não, não. Não é aquele quadradinho lá. Cara. Super Meat Boy, cara. Não, não, para. Não é? Aquele que tem gráfico. Tá, então, eu falei gráfico. É, um Spring lá, um Spring, não sei o quê. Hard Corps Uprising? Isso, esse aí. Esse aí é lindão. É, isso aí é compra, né? Sim. Tá? É a Rocheira baixou. É, verdade. Mas é que eu sei que o Rodrigo jogou Outland, jogou Limbo, então eu... Olha o nível de pobreza aqui do grupo, né? Estamos esperando isso aí grátis pra jogar. Não, é verdade. Não, mas... É, cara, é o Brasil, cara. É o Brasil. É mesmo. Mas, por exemplo, eu baixei agora o... A qual, cara? Puta merda, esqueci o nome do jogo. Pô, esse jogo é legal, cara. É, eu roubei. Eu baixei o... Qual, cara? O No Time to Explain. Não sei se vocês conhecem. No Time to Explain? No Time to Explain. Só tu joga isso aí mesmo, né? É pra PC? Indie Game, tá? Um dos mais vendidos. É por isso. Os mais, um dos mais vendidos. Tô brincando. Acho que se bobear, vendeu mais que Final 13 já. Não duvido! Calma, o que não é difícil. Tá, né? Peraí, não vamos voltar no Final 13, pelo amor de Deus. Ele tem um ciúme imenso da minha série. Quem? O Six? Aí tudo que ele remete pro Final Fantasy. Sim, porque tá na merda. Ele tá louco pra brigar comigo também, mas não sabe como. Vai. Não, mas, exemplo, Hotline Miami. Vai jogar Hotline Miami? Hotline Miami. Antes de Final 13. É virado esse jogo, né, cara? Eu já virei Final 13. Então vamos jogar. Mas só deixa eu só dizer uma coisa. Quer ver uma franquia que eu não curti e agora eu tô com muita vontade de jogar? É Tomb Raider, velho. É outro que mudou. Ah, só por causa do Uncharted. É verdade, você só tá chupando o saco. Mas eu não curti, nunca achei legal, é gato, assim, a série, tá. Achava meio bizarro, a jogabilidade ruim. Aí eu vi agora esse novo e achei, muita fudeira, aquela toda sobrevivência, ela se ferrando toda. Achei isso muito bacana. É, cara. Vai ser aquele jogo, o chat. Não, mas vai ser bom, não tô falando assim. Era legal um, cara. Ah, não. Na época, não. É aquela época que tu jogava qualquer coisa, só que depois tu ia evoluindo e dizia assim, puta que pariu. Não, tu queria ver a bunda dela, só via quadrado, ia ver o peito, era triângulo. Ah, tu deixava zoom nos peitos, daí dizia que quadrados deliciosos. Eu não teve o jogo. Quê? Eu não tive o Como jogo. Como não se vendeu pro Raimundo? Tu pegou o alugou original? O Raimundo tinha comprado o original, não era meu. Para, o Six que pegou o jogo e riscou na parede. Que isso, rapaz? É original, ele pagou R$70. Eu disse que jogo ruim. R$70 era caro na época, né? Sim. Eu reclamava. Tinha gente pobre. Tem 94, 95, né? Tá, mas Tomb Raider é uma merda, era uma merda. Era uma merda. Não, mas pera aí. Desculpa aí, Ricardinho Ventura, mas era uma merda. Não, pera aí, deixa eu colocar um. Quando saiu um Shard, eu lembro que todo mundo falava, bah, é Tomb Raider com homem. É. E aí agora mudou o negócio, né? Mudou o negócio. Agora querem um Shard com mulher, e é Tomb Raider. Quer ver uma franquia que desde sempre tem sempre jogo legal? A franquia é Mario, cara. Sempre tem, cara. Não, mas aí é Mario, né? Por favor, né? Nem toca no assunto de Mario. Mas aí que tá, opa, cara. Tipo, que dizer, cara, é difícil assim. Achar um jogo do Mario ruim, velho. É complicado. Não existe jogo do Mario ruim, meu Mario Deus. Só que Mario... Qual é? Spin-off, então. Mario Gold, Mario Tênis. Não, é bom. Não, eu tô dizendo, não, disseram Mario, não Mario linha principal. Aí, não, linha principal, tô falando. Não, o resto tem aí uns jogos ruins. Eu só não curti o Mario. Mas a linha principal lá, Super Mario Bros... Super Mario World, Super Mario 64, o Sunshine, o Galaxy, New Super Mario Bros, sabe? Bah, é legal, velho. Good. Pode até ser que agora tá ficando muito a mesma coisa, mas Galaxy. É bacana assim de jogar. É divertido ainda. Eu só não gostei do Mario Sunshine. Ah, é mesmo? Eu não... sempre jogava que eu joguei, cara. É que tu jogou depois, tu jogou muito tempo depois. É, né? Se jogasse na época, talvez acho que tu gostava mais. Mas prefiro mil vezes, não, digo mil vezes, mas o Mario 64. É óbvio! Ah, não, mas o Galaxy é o melhor de todos, desculpa aí. É bom. O Galaxy 2 tá no meu favorito. Até lá no site eu coloquei, porque o Galaxy 2 é muito foda. É. Tu não jogou, né, meu? É, eu joguei. Eu até falei, pula o primeiro, não joguem o primeiro, nunca. Primeiro, ele é bom, mas ele é demorado e tal. É, ele é bom. O 2 é muito melhor. O 2 eu fui de longe, até a Justi jogou. Tu mostrou, cara. Não, tu jogou New Super Mario. Mas o Mario é verdade. O Mario todos são bons, eu concordo. Mas os spin-offs do Mario eu não gosto tanto assim, não. Só o Mario Kart, beleza. Mario bom. Kart é... Ah, o Mario Tennis também é legal. Sim, Mario Party Mario Paint é legal também. Patience. Mario Patience. Legal. Os Mario RPG lá são bons? Pois, diz que sim. Diz que é bem legal. Super Mario e... Super Mario RPG. Ué, sei lá. Bom, uma franquia que eu... Quer falar? Não, agora rapidinho, já que eu lembrei. Tava procurando. Uma franquia que mudou bastante e não sei se todo mundo curtiu foi o Metroid, né? Que saiu aqueles Metroid... Caralho! É verdade, né? Que mudou. Incógnita! Aí eu tô na como incógnita, fez um review pro site e falou... Não, eu tô falando... Calma aí! O Metroid e o Other M botaram elementos que nem os clássicos, certo? Sim. Só que eu vi um monte de gente chiar e eu não vi assim, não, tipo... Nego chiou por causa da história, que ela tá falando. Eu dou... É, só porque ela tá falando. Ela aí que tá. Ah, eu gostei de todos, amo todos, mas incógnita, por que não gostaram? Eu nunca entendi isso. O Other M não tem um nível de aceitação tão grande. Os Prime tem mais. Ah, mudou em primeira pessoa. Por quê? Porque Nintendo, os caras acham que eles são crianças ainda, ou eles têm um problema na cabeça, muito sério. Porque eles não gostam de história. Não dá pra entender. Porque botaram uma história pra Samus, daí falam que ela virou emo, que ela só chora. Mas e daí, caralho? Pelo menos tem uma história. Ah, ela ficou muito mocinha, muito... Ah, queria o Sargento Pincel de Metroid. Que isso, cara? Não, mas a questão que eu quis colocar é que ele mudou daquele formato 2D, passou pra primeira pessoa. E ninguém reclamou. E ninguém reclamou, né? Agora voltou pra série e os caras reclamaram. Eu gostei do Other M, muito. É bom. Todos são bons, cara. Tudo bem, achei. Todos. Ele, mas não que eu não gosto, eu só disse que ele mudou radicalmente, né? Rapidinho, passando uma série que não precisa nem falar, Sonic. Uma série que mudou pra pior. Não. Pra aí pior. Tá falando cocô, né? Ele mudou pra pior. O Sonic Generations é bom. Não, o Sonic Air é muito bom. Parabéns, não, Diogo. Sonic Adventure, eu gosto. O 2. Um também é legalzinho. Começou, Sonic 1, 2, cara, 3. Cara, mas aí que tá. O Generations pode ser o bom, mas ele ficou... Sabe por quê? Porque... Aquele pontinho bom ofuscado dos outros que são, sei lá, um cocô, entendeu? Sabe por quê? Porque Sonic não funciona em 3D, porque ele é muito rápido. Não é que nem o Mario que vai devagarinho. Não, o Mario funciona em qualquer 4D, 5D. Como é que pode? O Sonic é muito rápido, mano. Tanto que o Generations, ele é bom. O 2D é ótimo. Sim. Mas quando fica 3D, ele é um pouco difícil. Ele é um pouco... Muito chupa pra jogar, foi o Sonic Adventure, o câncer dele. Abraço, não gosto. Ah, o problema é teu. O câncer. Sabe que pele, o câncer, o Frajola. Pele pro Frajola, você jogou 1, 2, 3. O Sonic antigo? É. Não, porque na época eu tinha um Super Nintendo, né? Mas tu nunca jogou Sonic, nem tu, nem o jogo. Não, só vi no Rodrigo, na época que... Eu nunca tive Super NES, joguei Mario. Todo mundo tinha Super Nintendo. Ah, tu vinha lá em casa seguindo também encheu o saco. Claro. Tô brincando. Não tá hoje, e como os tempos mudam, hoje ele vai, vem aqui em casa, vem amor. Tá, agora vou falar uma. Tá, agora eu vou falar uma série que teve altos, baixo, baixo, alto, alto, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo. Pela foda. Need for Speed. É que tanto. Não, mas é tudo Need for tanto, Speed, né? Cara, acho que foi uma das séries que mais teve picos alto e baixo. Né? É verdade. Não, mas o último é bom. As músicas é bom. São... Não, vamos só olhar pro último, vamos olhar. Play 2, por exemplo, saiu o Underground, 1 e 2 saiu ótimo. Aí saiu o Most Wanted, é ótimo também. Saiu o Carbon. Hot Pursuit é bom. Todos são bons. Agora o Carbon. Eu não tô vendo coisa ruim de Need for Speed. Eu joguei Underground é ruim. Ah, vai tomar no Petri, bom. É bom. Não, agora joguei... que lance um novo. Não, eu joguei todo. Que nem três. Eu compro. Que nem o Carbon. O único ruim é aquele Porsche lá, que lá é uma merda. Porsche é um cocô, concorda. Tá, aquele porque Porsche... é só Porsche, né? É. Porsche é... Não, porque é ruim. O de PC é bom, o de Play 1 é uma bosta. Tá. É, verdade. Tá, mas daí saiu o Carbo, que todo mundo, quer dizer, não sei todo mundo, mas falaram mal dele. Cocô. Eu joguei igual. O Hot Pursuit. Undercover. É, falaram mal do Shift lá. O Anson Kondrak que jogou, disse que 1 e 2 é uma merda. Shift é legalzinho. É, ele voltou pra tentar ser um simulador tipo Gran Turismo, Forza, uma coisa assim. Ah, não é ruim, meu. Para. Tu jogou não, em... Não, eu jogou não joguei. Xbox. Tu jogou comigo no Xbox em Bento, lembra? Na sim, mas solar? Eu não tô falando por mim. Não tem como tirar. Eu joguei todos. Simulador... Não, eu fiquei fã da série a partir do Play 2. Eu fiquei fã da série a partir... De sempre, PC, Play 1. É, do primeiro. Eu também, eu joguei aquele... Agora a Criterion tá com ele. O Burnout não é bom? Bom, é ótimo. Cara, então... a gente não jogava Hot Pursuit 2? É, a gente aí? Nem ia pra missa pra ficar jogando. Sim, do Play 2, sim. Mas nós tinha o Hot Pursuit 1 também pra fazer. A gente nem ia quebrou pra ela quando a gente brigou, né? Eu lembro disso aí. Sabe, Diogo disse que ia pra missa porque tu tava Rush e dizia que missa era... Yuri, tu não joga corrida, não? É, há pouco, cara. Dirige no trânsito de Porto Alegre, já é uma corrida ABS. Boa, boa. Mas, pouco, cara. Pouco. Eu gosto do Need for Speed, mas eu sempre gostei de todos, assim, eu sempre achei legal todos. Por que que ganhou? Ah, não, só teve um que eu não achei último aí, o The Run, eu não curti muito. É, né, o The Run. Ah, isso ficou meio... Mas eu gostei do The Run, é bem rapidinho, assim, um jogo sim, de história. Sim, sim. É não, é não é ruim, não vai é ruim. Filme do The Run, né? Sim. Então, é mesmo? Que loucura. O modo O que eu gostava era o Driver, só que eu não joguei o último ainda. Eu curtia muito o Driver. O último é legalzinho, último cara. Não, você gostou? O que é o São Francisco, né? Não. É o São Francisco. É São Francisco o nome? Ah, sim. Isso aí que tu muda de pessoa. É meio louco, né? Tu é bem louco, mas não é um jogo ruim, né? É o espírito da parada, né, cara? Mas, vai mas não é Driver também, né? É um jogo secundário também. Sim. Mas é. eu ia pedir agora. Do Gran Turismo. Por que que o 5 é tão mal falado assim, né? Como assim mal falado? Calma, calma. Mas da onde? Onde tu viu isso? Eles não falaram que Forza é melhor. Não, Mecata, deixa eu pôr o Metacritic aqui, então. Ah, Metacritic. Ah, os caras ganham público falando mal. Tem todos os tu sites... já viu alguém ficar famoso porque fala bem de alguma coisa? Não, já, calma aí. Quem quer ganhar fama, fala mal de alguma coisa. Meu Deus do céu. Calma. Pra já lá, é assim, ó. Tu nem tem o jogo pra falar? Mas claro que eu vou ter. Sabe o Metacritic? Metacritic, além de média de notas de vários sites e entidades de games, tem lá média de gamers, de fãs e de haters. Todos os gêneros. Só que na salva que tá ruim em ambas circunstâncias a nota. Tô dizendo o quê? Eu não tô dizendo que é ruim. Lá... Tô dizendo que Forza é melhor. Isso aí. Eu sou fã de Forza, mas Gran Turismo é melhor. Mas que melhor? Forza é melhor. Fala logo. Forza é melhor, Vajão. Por que você não tem o jogo, então, ainda? Mas eu vou pegar aquela versão full. Com tudo. Tá bom, então. Não, é um jogo que precisa muito tempo pra jogar. O cara me compra Raid, mas não me compra Gran Turismo 5. Comprou o quê? Comprou Raid. Ah, mas o Raid tá de graça também. Mas o Gran Turismo também tá de graça. Metrô 2033. Vai falar mal desse jogo? Ah! Não, esse aí eu paguei 30 pila. Eu compro de um maquinista antes. Metrô do Zoro. Ai, meu Deus do céu. Eu vou embora daqui. Vai falar de Zoro. Meu Deus do céu. Cara, o que tu faz a tua vida assistindo Zoro? Pelo amor de Deus, eu vou embora daqui. É que... Me expulsa da sala. É que é sábado, né? O pessoal que não mas sábado, pega um livro e vai ler no banheiro enquanto caga, mano. Vai muito. Vem tu faz isso, ler livro. Chega! Eu não li a livro. Joga! Calma, gente. Tá, olha só. Dá o microfone aí pro Diogo. Tô. Diogo, tu acha que isso tudo que a gente falou até agora, essas mudanças, elas são necessárias ou são apenas uma evolução dos jogos de hoje em dia? Porque nego sabe que tá meio... Nego tá chato com tudo, né? Porque o jogo, se o Call of Duty não recupera a Vital, em vez de pegar o Medkit, como tu fazia no Medal of Honor 1, tem que recuperar a Vital escondido na moita. Ah, claro, né? A maioria acaba desistindo por causa disso, né? Ah, eu não vou jogar de novo, tem que voltar tudo de novo. E é muito checkpoint, ali. Né? Falando em não, FPS, mas... né? Mas, sim. É, tá citando como os mais novos. Então. É, tô citando que os jogos mais novos, eles estão muito mais fáceis. Lanzoni, que jogou Resident Evil 6 aí, ele tá mais fácil? Sim, não tem mais save point, é checkpoint. Ele tá mais fácil sim, cara. Que nem tu fica sem munição, tu tem a opção de bater nos caras. É só tu ter que cuidar mais ou menos. Pra na vida é assim, se tu fica sem, vai dar com a galha a pau? Sim, tu mata o zumbi e sai vital pra ti. Balas, pronto. Ah, não, isso aí é a máquina de escrever mais? Não. Nossa, a máquina de escrever parou um. Sabe o que é a máquina de escrever? Aparece lá, checkpoint, a maquininha. Não, tinha até no código Verônica. Mas e vocês, acham que é uma evolução natural das coisas? Porque o último cast que a gente gravou, o Diogo não tava, mas eu acho que concordo, a gente falou que se continuar assim vai dar, explodir tudo, né? Vai... Ah, se olha... é uma mudança, sempre vai ter. Sabe o que eu acho que não, cara? Sabe por que eu acho que não? Porque assim, ó, se a gente parar pra analisar as gerações que estão chegando e que estão com a internet, tudo é muito rápido hoje. Sim. Hoje a gente não tem paciência pra fazer muita coisa. Cara, você lembra quando a gente queria ver uma foto de uma mulher pelada na internet, discada, e ficava carregando? Hoje isso não acontece, hoje tu não vai ter paciência, vai sair no meio, sabe? Então hoje tudo é muito rápido, tudo tem que ser... Sai pra outra também. É, tem que ser simples, sabe? Então assim, os caras, eles não querem perder muito tempo com salvar, não querem perder muito tempo com arma. Eles querem saber o que tu tem que fazer pra se divertir. Ah, atirar em zumbi, então tá, então a gente vai te dar isso. Tu vai atirar em zumbi. Nem que tu pra isso tenha que achar munição da maneira mais escrota possível. Mas possível. Isso remete àquele artigo do Henrique Sampaio, não sei se tu leu, Yuri, que ele postou no feriado do carnaval. Não. Do que é um jogo que eu mandei pro Lanzoni até, que não sei se tu viu a... Sim, a eu dei mandei. Da Quantic Dream, da DICE. Pá, parabéns. O cara, eu até falei aqui pro jogo, pra Jola, que o pessoal reclama que Heavy Rain não é um jogo. Sim. Que Papinho não é um jogo, que essas coisas não são jogo, porque não tem tiro, porque não tem vital pra recuperar. É verdade. Porque não sei o quê. E nego acha que tudo é arte. Shadow of Colossus não é jogo, é arte. Ah, Journey não é um jogo, é arte. Não, eu tô controlando, porra, é um jogo, cara. Videogame não tem que ser arte. É gosto. Cara. Videogame tem que ser diversão, cara. Isso aí é. Se eu tô me divertindo e eu tô interagindo com aquilo, é diversão. Então, por isso mesmo, o que o falou é gosto. É gosto. Foda-se se é jogo ou se não é. Eu não gostei do Journey, todo mundo me critica, eu não gostei, mas sim, é um jogo, foda-se. É que nem GTA, eu não gosto, é um jogo. Só que os caras aí... Até uma senhora de idade que... joga. Eu acho que a pessoa tem que saber se respeitar, cara. Se tu não gosta de Journey, beleza, sim. Te deixa aí, entendeu? Tu vai ter os teus motivos e ok. Agora tem gente que amou o jogo, entendeu? Mas aí o é que nem fica... eu criticava muito The Walking Dead até jogar. Eu joguei e achei, bah, é foda, sabe? Achei muito foda. Tá falando com o Zonete e contigo também. Mas o pessoal reclama demais, tipo, ah, porque agora... Eu até sou meio contra essa visão aí que os jogos têm que ser tudo, assim, pensados e... Tipo o Papoyo. O Papoyo é um jogo simples, legal. É bem simples. Mas o que que é? É a história do desenvolvedor quando ele era criança que ele apanhava do pai dele. E aí o pai dele é um monstro no jogo. Daí é o... É, tu tem que controlar o monstro e tal, daí, tipo... Como você fica bêbado e vira um monstro. É, e aí toda uma metáfora, quando ele começar, quando ele vira um monstro e fica batendo no filho. Claro que não é um jogo que o Frajola vai jogar, nunca. Nunca. É um jogo de favela. É, só que é um jogo, então... É o tipo de jogo que hoje em dia... É um jogo qualquer, como qualquer outro tipo de jogo. Sim. E essa questão aí de ser mais simples... Foda-se, eu acho que cara, não importa. Porque... É bom ter essa variedade de jogos, ter o modo clássico, ter os reboots, ter esse jogo mais simples. É bom, importa, a variedade tá cada vez maior. Isso quem aí, reclama que hoje não tem opção, cara? Tem muito mais do que uma vez. Sério? Ah, os jogos indie. Cara, eu digo assim, os jogos indie até tem muita coisa dos jogos antigos que eles colocam mais do que os reboots de hoje, saca? Que agrada, sim. Todo mundo, saca? É, tem gente que gosta, tem gente que não. Mas não é uma questão de, ah, eu não vou jogar porque é mais fácil. Eu acho que eu discordo disso do Yuri, porque tipo tem o Ni no Kuni pra provar que é um jogo de 80 horas e tá todo mundo falando bem. Sim. É um jogo que todo mundo vai jogar. O que eu digo sobre isso, na verdade, é só que talvez existe, e sim, um não, público existe, pra isso, entendeu? Existe, tipo, a geração de Ives Aguiar. Não que o Ives seja assim, mas a geração dele é esse pessoalzinho aí que jogou agora, né? Que é Call of Duty, que é Battlefield. É, não só acho que é a geração dele, cara, mas tem cara aí que só compra Call of Duty todo ano e FIFA todo ano e só joga isso, cara. Entendeu? É, o Juca Velho. Que a gente faz isso, entendeu? Verdade. Isso aí mas é real. É esse tipo de pessoa que vai querer jogar um Resident Evil. É que, isso aí, é que assim, eu vou dar a minha versão, porque eu acho que nem tu tá falando desses jogos, que é mais... Pra mim, eu acho mais fácil e é uma forma de se descontrair. Não pegar um jogo mais hardcore, ali um RPG, uma coisa mais complicada. Então, eu jogo... Ultimamente, eu jogando mais primeira pessoa, que eu chego em casa, do trabalho, dá vontade... Sempre. Meto lá primeira pessoa, que é básico, né? Só andar, matar e... É a primeira pessoa que encontra. É que tá, jogo. tu tá feliz com isso? Eu sinto falta das coisas que eu... Porque eu falei, joga em Heavy Rain, cara. Heavy Rain é um puta jogo. É um baita jogo, cara. Só que é devagar, tu vai ter que ir acostumando. Frajola gostou, sim. Eu acho que ele gostou, mano. Eu nunca vi ele quebrar mais nada. Quem quebrou o Rival Schools 2? Quem? Quem quebrou? Não, tu não quebrou, não lembro. Quem quebrou? Como assim, Diogo, que eu não escudo? Nem eu sabia dessa. Eu não sei, não, velho. O Pia voltou a fumar maconha, eu acho. É que isso me entristece um pouco, ó, que bonito, porque eu sei que tu tá jogando só FPS, o jogo parou de jogar videogame, mas tu só joga Gears, Halo, esse jogo que não tem fundamento, é só ir pra frente e atirar, saca? E por que tu não joga, mas, sei lá? Não é fundamento, ele tá se divertindo, tá se divertindo, tá? Tá se divertindo. Ele me prende, no fim ele me prende e me desliga. Mas aí tá, me desliga um pouco. Tipo, cadê o Heavy Rain? Cadê essas coisas diferentes aí? Cadê um RPG legal? Uma pergunta que eu vou fazer. Como é que tu vai jogar isso, mano? Tá, tudo bem, os FPS de história legal, Call of Duty, Modern Warfare, parabéns, mas não, assim, ó, não falando mal, mas... Tipo, não é falando mal. Tu pegou um jogo mais focado em história do que ação... Essa é a minha pergunta. Você que virou todos os RPGs, não, e contava as histórias... Que virou Xenogears, sim. 50 mil horas. Esses aí, os tempos que nem... O último aí que foi... Forza. Já tem primeira pessoa ali fora. É, viu? Tem que Killzone, Resistance. Sim, o Shadow of Damned, tu virou, cara? Não, isso aí eu não vou jogar esse troço aí. Não entendo. Como não, cara? Tá louco, velho. A história jogo... tri engraçada. Jogo tri bom. Divertido. Tu joga, tem vontade de virar, meu. Tem coisa assim que eu vi... Não sei se é bug, mas eu vi coisa assim que não pode... Preconceito. Que nem, não, é assim, ó. O cara tá correndo, aí bate numa parede e fica correndo, continua correndo contra a parede. Tá, velho, pra mim não aconteceu isso. Não sei se é porque eu joguei Metal Gear, e o Metal Gear tu vai contra a parede, ele para e se encosta a parede. Oh. Aí ele continua, daí. Metal Gear, mecânica mais dura do universo. Tomar no cu, velho. Tá louco. É, Metal Gear tem história, ok, tá certo. E é, sim, um jogo difícil de ser jogado, joga. O Dead Space, que eu virei... E pra mim é a série, a franquia dessa geração que mais me puxou. Desculpa. Pode ser uma das mais, com certeza. Aí e mudou. Veio no, é novidade, né? Novidade. Só que não pode muito do Gears of War na vida, né? Não, eu acho que nem... Os jogos mais hardcore mesmo que eu joguei foi Play 2. Claro, Play 1 nem conta que Play era 1. Só isso, né? É, Play 1. Eu não tinha vida. O Frajol, tu virou Deus Ex, tudo bem. Eu não gosto, dizem que tem uma história trimassa, tem trabalhado, não, RPG. Não. É primeira pessoa, Frajol! Não é porque ele não jogou. Não, é primeira pessoa. Não é porque ele não jogou, ele me falou. Porque o gráfico é ruim. Não, também não é assim porque eu virei o Perfect Dark. Eu virei o Perfect Dark de zero. Por causa da nostalgia. Olha, essa geração com esses gráficos e tudo agora. Frajol, eu amo o Perfect Dark, achei o Perfect Dark Zero uma bosta. E aí? Mas tu joga GTA, como é que a tua opinião vai contar? Ah, o cara vai sempre remetar o mesmo assunto, né? Tá, ok, vamos pro GTA. Chega de GTA. Não, é assim, ó, um gráfico tem um atrativo a mais, né? A história vem em segundo plano, parece. Pra ti o que atrai então é gráfico. Não, mentira. É mentira. Não, já falou, tava gravado aqui. Não é. Então vou te dar, sabe o que? Vou dar pra ele? Proteus, e tu vai jogar ele. Eight Chamber, vou te dar. Não, é isso? Quinto que Road Zero, vou te dar. Vamos ver se tu termina ele. Não tem gráfico, mas tem história. É o teste. Ah, mas daí então, eu não ia gostar de Walking Dead. Verdade. Eu gostei, eu achei massa, claro, eu acompanhei legal a série. Só que como eu não manjo muito inglês, então eu prefiro jogar então num PC uma hora. Joga dessa com a Jussi, mano. Sério, joga essa porra aí. É verdade. A história é foda. Joga, legal, joga com ela, tu vai curtir. Então a gente não chegou a ponto nenhum, né, cara? A gente só ficou discutindo e falando merda, né, cara? Mas é normal. É isso, mas que é divertido. Bom. No final, então, todo mundo quer coisa mais fácil, porque não, as coisas vão ficar mais fáceis. Não, eu acho que são gostos. Eu acho que assim, cara, talvez seja perfis diferentes de jogadores, cara. Cada um tem seu perfil, sabe? É, não adianta. E aí eu acho que talvez esses jogos mais fáceis agrade a grande maioria, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente vai acabar jogando um Call of Duty uma hora, sabe? Tu vai acabar jogando, sabe? É verdade. E tem gente que joga, tipo, vários jogos que nem a gente, e é fãzaço de Call of Duty e gosta de jogar online, tá ligado? É, sim. Tem uns que querem ficar platinar. Tem uns que é competitivo pra caramba, sabe? Então, tem uns que pegam o jogo aí que eu quero platinar. Meu interesse é só platinar, não interessa o jogo, tem que platinar. Ué, se o jogo é bom, os jogos que eu platinei foi tudo jogo que eu gostei, não foi, ó, vou platinar pra me achar. Tony Hawk aqui, ó. Isso aí, ó. Tá Tony Hawk, eu pretendo fazer tudo no futuro. Olha lá, baixa tua bola aí, vai jogar até o final 3. Não, 2, eu sei que ele tá falando isso aqui, viu que eu ganhei um monte de troféu Gravity Rush e disse, menina, Kingdom Hearts é bosta. Ele fala porque ela voa, é bosta. É jogão! É, Gravity não, Rush, não falei nada disso. Jogão! Eu nem sei que jogo é. Vai jogar Metro, vai. É, não é eu que fico comentando. Não é eu que fico comentando as minhas atualizações do Raptor. Ah, porque não sei o que, não sei o que. Eu não comento. Comentei uma vez só. Não, você vive comentando que meu jogo é isso, meu jogo é aquilo. Meu Deus, galera. Mas de nada eu virar o jogo, eu vou dizer, toma aqui, ó. Chupa. Aí, parabéns. Chupa seco aqui, ó. Parabéns. Ah, parabéns. Se te acrescentar. Não, e daí esse jogo é ruim? Não chegamos a lugar nenhum. E o cast tá quase com uma hora, então vamos nos despedir. Chega de brigar, por favor. Vamos, joguem todos os jogos, aproveitem tudo, dê uma lasquinha, veja se é bom, mas aproveite. Jogue por diversão, jogue por história, jogue por primeira pessoa, jogue com amor. Interessa, se ele reboot ou não, se a franquia mudou ou não, se ficar bom, ah, o cara vai jogar. Joga por diversão, cara. O que vale é a diversão. Isso aí. Lembra, se te faz feliz, joga. Se te tá valendo, cara. Tu tem que jogar. Ó, tu tem que jogar por ti. O que tu gostou, não interessa o que os outros falam. Isso aí, ali, ó, tem o Alien vs Predador. Eu tenho o Alien vs Predador, um pau no cu. Não teve um que não falou mal do jogo. E tá ali, não vou vender. Vai ficar ali. E tu viu que o Alien Colonial Marines também, o nego tá falando mal? Não tá falando, mentira. Esse jogo é absurdo de bom. Não é primeira pessoa. Remete toda a série. Eu sou fã da série. Ah, eu só vi falar. Frajola. Ah, claro, Frajola da série vai jogar. Tá. Desculpa falar, mas ouço falar de três jogos: Metal Gear Rising, Ni no Kuni e Dead Space. Isso eu não vi. Nem sabia que foi lançado já. Já lançou. Não, não, o Metal Gear não. Não, vai ser lançado essa semana, cara. É. Ah, sim. Eu joguei o DM, ó, chorei. Chorei. Fatiar, gosto de fatiar. Eu chorei. Ah, eu quero desligar esse videogame logo. Tira essa merda daqui. Vai explodir o play. Ah, vai. Vai, eu cortei a ponte caiu, não sabia mais como subir. Que? No início do jogo. Que? Qual? Tem uma pontezinha lá, eu fiquei brincando, acordei e agora. Metal Gear ali, ó. Rise. Vai. Sabe que tem uma escadinha no início, sabe? Perfeito isso aí. Eu cortei a escada e agora como eu subo? É bom, é bom, é bom. Tentou bom. Fatiar o gato pula. É, o gato não dá pra cortar. Não dá. O gato tiração é do Kojima. Nada a ver, o gato é ninja. É. É Cat Ninja. Ninja. Cat Ninja lá do Nintendinho, procurem. Então, facebook.com/supercontrolepodcast, twitter@supercontrole, o feed do iTunes está aí embaixo no botão. Lanzonete, se despeça aí. Um, dois, três, chaveco!